E menina louca tá mexendo com minha mente. Prepare o narguile pro clima ser diferente. Vá fora pra relaxar, deixa a brasa esquentar. O clima tá quente, é tanta fumaça no ar. Desce, não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece. Desce, não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece. Vem sentando, rebolando. Nossos copos suados, prontos, embrasados. A Fabi bateu no neném. Deslizando, encaixando. Nossos copos suados, prontos, embrasados. A Fabi bateu no neném. Vem sentando, rebolando. Nossos copos suados, prontos, embrasados. A Fabi bateu no neném. Deslizando, encaixando. Nossos copos suados, prontos, embrasados. A Fabi bateu no neném. Com minha mente, prepare o narguile pro clima ser diferente. Vá fora pra relaxar, deixa a brasa esquentar. O clima tá quente, é tanta fumaça no ar. Desce, não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece. Desce, não esquece, começa devagar pra ver se o nosso corpo aquece.